felicidade só dói, só dói se... Toque. Mamãe, tô só. Dói, mãe, só dói se... Toque. Vai, mãe, tô só. Cidade.